É primeiro ou quarto colocado no Brasileirão da Série B, no momento atual, é uma conquista, é uma taça. Mas que são... você recebe. Ah, sim. Sim, sim. Entendeu? Entendi. Não entendi. É porque eu ia dizer, o título que você se referia são pontos, né? Ainda em disputa, e o Sport está a 7 de diferença para o Vitória, então fica difícil sonhar com o título. Mas com o acesso é realmente possível. E aí, Thiago Silva, para esse confronto, com muitas voltas, ainda algumas dúvidas, na opinião do comentarista objetivo, quais seriam os 11 atletas que Enderson Moreira deveria colocar inicialmente para o jogo na Ilha contra o Atlético Goianiense amanhã, hein, Thiago? O Sport tem um problema muito grande na lateral direita. Né? Quem ele está colocando não está emplacando bons jogos. Que amanhã esse cara entre e consiga, pelo menos, não comprometer. Precisa consiga colaborar com o time. E aí, Eduardo, Everton, o venezuelano, né, o Rosales, quem seja. Quem seja. E aí, Thierry é o titular absoluto, é o capitão do time. O goleiro do Sport não passa essa confiança toda, mas só faltam 3 jogos. Vai terminar com ele mesmo. Eu já teria trocado para o Jordan. Merece uma oportunidade. Só porque o cara falhou por baixo, com o pé. Foi nem na função de goleiro mesmo. Não falhou, não teve oportunidade o Jordan. Eu daria a oportunidade ao Jordan há cerca de 4 rodadas, mais ou menos, quando o Dennis começou a falhar. E aí ele iria jogar ainda uns 7-8 jogos. Agora já era. Faltando 3 jogos, deixa Dennis mesmo até o final. Filipinho na esquerda é o melhor que o Sport tem mesmo. Ali no meio-campo, Osmar, ele tem uma concorrência muito grande. Eu concordo que se eu fosse treinador também teria essa dúvida. Claro que ele pode dar uma... Eu particularmente, eu colocava Fabinho e outro. Para mim, Fabinho é titular do time. Não, questão técnica, tem jogadores melhor que Fabinho. Isso eu não tenho dúvida. Tem. Agora, colocando na balança, colocando todos os aspectos, características, a função mesmo, para mim é Fabinho e outro. E aí, Felipe joga um jogo bom, entra no outro, não vai bem, e por aí vai. O Fábio Matheus também. Eu, particularmente, minha dupla de volantes seria Fabinho e Ronaldo. Ronaldo e Fabinho, minha dupla de volantes. E aí, nas condições normais, Ruiz e Jorginho, um 4-4-2 tradicional. 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Tem esse problema também dos 2 atacantes. Né? Às vezes Zedinho entra e joga bem, às vezes é o Fabrício Daniel, Negueba, né? Diego Souza, Love. Também é muito difícil para o treinador. Eu confesso que Enderson, essa dúvida que ele tem em vários jogos, realmente é difícil. Ele coloca o cara de frente e o cara não rende. Coloca no segundo tempo, o cara rende. É uma mistura, é uma confusão. Assim, hoje, ele já voltou logo no último jogo. Aí foi questão do gramado. Né? Então, o jogo amanhã é na Ilha. Se o gramado tiver em condições, na teoria, nas condições normais, seria Diego Souza e Edinho, provavelmente. Eu tenho uma dúvida também muito cruel na frente, viu? Eu particularmente, colocaria Fabrício, Daniel e Love de frente. Para mudar um pouco. O mesmo colocaria que ele colocou no último jogo, então, né? Fabrício e Daniel. Estatura do Fabrício, que é um jogador diferente, característica diferente. Tem drible também, tem alguma velocidade, não é um atacante pesadão. Ele é alto, mas ele tem consegue driblar bem, tem boa condução de bola, domínio. Atacante interessante. Agora não tem essa questão de confiança toda, né? Não é um atacante que está confiante, mas eu acho que ele pode render ainda. E o Love, por questão física, né? O Sport vai jogar com o Jorginho, que não gosta de correr, de marcar muito. Ruiz, mais ou menos. Né? O Sport precisa ganhar. O Love, em alguns momentos, precisa voltar um pouco para ajudar, pelo menos marcar a saída dos laterais do Atlético. O time é interessante. Ô, Thiago. O Kelvin, né, Osmar, que é um bom jogador lá, tá fora. E o Dodô também, acredito. Mas aí, Jorginho e Ruiz, para você, conseguem, podem jogar juntos? Até que podem. Eu vou muito pelo cognitivo. O Sport vai precisar criar. O Sport vai precisar que a bola chegue com qualidade na frente. O Sport precisa ganhar o jogo. Então, tem que colocar o que tem de melhor em qualidade. E o que tem de melhor no meio-campo ofensivo para criar jogadas é os dois. É o Ruiz com o Jorginho. Agora, pesa contra o Ruiz a lesão, né? Não sei como ele tá. A gente não acompanha mais treino. É difícil. A torcida foi ontem, mas a gente não vai, não. Então, assim, o Ruiz, se ele tiver bem, se ele treinou a semana toda, joga. Caso contrário, só o Jorginho. E aí acrescenta mais um atacante. Né? Mais um atacante. Love e Diego Souza juntos? Não. Deixa um trunfo aí pro segundo tempo. Um outro pro segundo tempo. E nessa circunstância de amanhã, jogo que o Sport vai precisar correr, guerrear, eu colocaria o Love de frente e o Diego Souza no banco. O que pesa contra Love? A rejeição da torcida. Né? A torcida quer e prefere o Diego Souza começando de frente. Eu não sei se isso vai pesar pro treinador do Sport. 1h44, vamos a um rápido intervalo, já já a gente volta. Bate bola! Quando a InfinityBet diz pra você se jogar, porque são infinitas possibilidades, ela não tá de brincadeira. Você tem centenas de opções de jogos, como Aviator, Hotline, Mines e o amado Jogo do Tigre. Achou pouco? Ainda tem o Cassino ao Vivo, com roleta, poker, blackjack, entre outros. Curtiu? Se jogue! São infinitas possibilidades. Se jogue na InfinityBet. www.infinitybet.com. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Eu não largo a rádio, não. Quem tem clube tem tudo. Alô, amigos, aqui quem fala é Zuca Show. Neste sábado, estaremos juntos novamente para mais um programa, porque hoje é sábado. O seu programa cultural do final de semana, porque hoje é sábado. O espaço aberto para cantores e compositores da nossa música e também para pessoas ligadas à arte e à cultura popular. Todos os sábados, a partir das 8 da manhã. Participe, quem tem clube, tem tudo, porque hoje é sábado. É neste sábado, claro. Rádio Clube tem tudo. O Diário de Pernambuco conta hoje com uma das redes sociais mais influentes do país. No Nordeste, o veículo é líder em seguidores entre todos os jornais da região. Está ainda entre os 4 jornais do Brasil com o maior número de seguidores no Twitter. São mais de 3 milhões e 300 mil pessoas conectadas com a gente. E você, já conhece os nossos perfis? Acesse lá, Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Rádio Clube. Bate-bola! Osmar Cordeiro! 1h46, antes de voltarmos a falar dos assuntos do futebol pernambucano, João, gostaria de dizer que sua foto sorridente ficou muito bonita, viu? Ficou surpreso, né? Ficou uma bela foto. É, muito obrigado, muito obrigado. Muito espontâneo, viu, Thiago Silva? Espontaneidade de João Batista, sorrindo. Não, meu amigo, mande para mim que eu vou colocar na rede que... Não, já está, tem muita já gente está. Que conhece. Ah, já tá está na rede. Nas redes dele, é. É só no Paraibano, entendeu? É o João Batista Nascimento, a voz da galera. E aí, período de eleição, semana que vai ser decisiva para Santa Cruz e para Náutico. E aí, no Timbu, João Batista Nascimento, o Alvirrubro teve ontem algumas definições, né? Porque uma incógnita que ainda tínhamos era como ficaria a questão Aloísio Xavier, porque estava tudo se colocando já em pratos limpos, tudo meio que certo nessas eleições alvirrubras, mas o ponto é que o Aloísio era o candidato, foi impugnado e teve, de fato, uma liminar negada na última semana e ainda iria, mais uma vez, buscar judicializar. Fato que foi feito ontem, foi dessa vez no Tribunal de Justiça aprovado, deferido, e ele até poderia ser. Então a liminar foi cassada? Não, a liminar foi concedida a ele, ele foi deferida. Ah. A liminar foi concedida a ele, ele conseguiu a liminar, o Aloísio Xavier, foi homologado, né? Ele candidato, só que hoje pela manhã já teve a mudança por uma questão médica e Bruno Becker volta a ser o candidato da oposição. E agora, João, ao menos de forma oficial, saberemos os candidatos Bruno Becker e Tatiana Roma contra Alexandre Asfora e Diego Rocha, surpresas não teremos, ao menos nesse aspecto, né, João Batista? É, foi trabalhado desde cedo, e muito cedo, né, rapaz? Vocês pensavam, esperava-se uma calmaria realmente nas eleições do Clube Náutico Capibaribe. Mas a gente sempre disse aqui, não era normal, entendeu? Não ter um candidato representando a situação. Sim. Você poderia ter 10 candidatos de oposição, mas a situação, lógico, representaria um candidato, né? É. Até pela grandeza do clube. Quando você tem duas chapas, isso é normal. É praticamente o tradicional, né, em eleições de clubes. Tá? Chegar a uma unanimidade, a um consenso e a um bom senso, é evidente que seria melhor para a própria instituição. Mas cada um tem seus interesses, cada um tem seu pensamento, cada um que é torcedor, que é conselheiro do seu clube, pela motivação, pelo coração, pela paixão, quer também representar a entidade, que ele acha que determinadas coisas não estão corretas, né? Administrativamente não seria aquilo que ele, como candidato, faria, ou pensaria, ou colocaria em ação. Eu vejo isso como normal. É. Agora, quando parte para o lado da justiça, aí a justiça tem que realmente dizer quem está certo, quem está errado, né? Aí fica um pouco complicado, porque a partir do momento que quem perde, aí abandona, vai embora, né? E fica, em alguns casos, estou dizendo que não, jamais, mas em alguns casos na política não conseguem desarmar o palanque. Espero que depois da eleição do Náutico volte tudo à normalidade e se trabalhe em pró, em grandeza da instituição Clube Náutico Capibaribe. E aí, João, um ponto, né, que muita gente até questionava, e é bom ficar frisando isso para o torcedor lembrar, é importante, quando for votar, levar a carteira de sócio junto a uma identidade com foto, né, um documento com foto, carteira de motorista, identidade, enfim, além da carteira do sócio do Clube Náutico Capibaribe, e o ponto fundamental agora do convencimento que tem os candidatos já definidos para convencer esses 4.089 sócios aptos a voto. Porque tem muita gente se questionando, ah, rapaz, mas eu estaria apto. Algumas pessoas mandam mensagem para a gente, ah, a pessoa X, a pessoa Y estaria apta. A gente vem recebendo mensagens na programação da clube, até pessoas ligando. Porém, o prazo para contestação e para mudança no quadro de pessoas aptas a votar na lista de sócios foi no dia 13 de outubro, ou seja, 4.089. Lembrando que após essa data foram adicionados 295 sócios e contestações de 76 que por lá estavam e permaneceram só 29. Então já está tudo bem definido no alvo e rubro dos aflitos. O que não está nada definido é indo para o Arruda, para o José do Rego Maciel. O Santa Cruz tem algumas dúvidas sobre seu atual momento. Uma delas é se terá de fato a eleição no domingo, hein, Thiago Silva? Rapaz, eu estou na torcida que tenha um desfecho hoje bom para o Santa Cruz, ou menos ruim, porque já está ruim demais, né? Demoraram muito, né? Era para ter um direcionamento, era para estar tudo pronto para a eleição domingo, ou bate-chapa ou aclamação. Hoje a gente não tem um direcionamento, se teremos essa aclamação, se teremos o bate-chapa, né? A possibilidade realmente da impugnação da chapa de Wagner do Pix. E aí ele vai judicializar, e aí demanda tempo, demora. Santa Cruz precisa, o quanto antes, montar um planejamento. Aquilo que a gente falou aqui há alguns, quase um mês, e provavelmente é o Altos mesmo, o adversário do Santa no dia 7. Depois, passando do Altos fora, viu? Aqui não, é fora, lá no Piauí. Passando, enfrenta CSA ou Confiança fora, tem que montar o quanto antes esse time. Né? E aí o Bruno Rodrigues, que é o candidato a princípio da situação, já fala em planejamento, já menciona alguns contatos, viagens, jogadores com negociações adiantadas. contratação de um departamento de futebol, comissão técnica. Então já tem um processo avançado, de acordo com o presidente, o candidato, na verdade, à presidência do Santa Cruz, que hoje eu particularmente, na minha opinião, que seria o ideal ter uma, ainda nesse apagar das luzes, uma... Eu vou ser bem objetivo. Eu sei que o Wagner do Pix, ele quer, ele está vislumbrando a presidência do Santa Cruz. Ele é o candidato agora. O Zé Neves já... Zé Neves desde cedo falou, inclusive aqui na Clube, que se aparecesse um jovem com uma boa mentalidade... Isso lá atrás, né, Thiago? Há 2 meses, 3, o Zé Neves já tinha falado se aparecesse isso. Um jovem de mentalidade que quisesse seguir com Santa Cruz, ele abriria a mão, né? Exato, e ainda tem o filho dele que é inteligente, querendo ou não, o João Marcelo, aí junta com o Wagner do Pix, faz uma composição boa, né? Não tenha dúvida disso. A ideia do Wagner do Pix naquele momento foi extraordinária. Então esse cara poderia ser aproveitado, né? Eu vejo que ele poderia ser aproveitado. Agora, ele está disposto a ter um entendimento? Isso que é a questão. Ele quer ser o presidente, ele quer estar nessa composição com o João Marcelo. Acredito que eles estão irredutíveis. Mas eu tenho a esperança que, sei lá, na tarde de hoje, chegue em algum consenso, dê um posicionamento bom para o Wagner, para o próprio João Marcelo, né? O Bruno, que tem uma bagagem boa, né? Tem um aspecto financeiro importante, que é importante para Santa Cruz. Santa precisa de pessoas assim, ele tem contatos, tem network, relações públicas, né? E aí consegue ser importante isso para o Santa Cruz, com certeza. E toda a sua equipe, né? Eu, particularmente, nesse momento, eu já falei algumas vezes aqui, vou repetir. Seria Osmar, João, amigos da Clube de Pernambuco, Eu vou dizer um falso consenso, que lá na frente eles poderiam buscar um entendimento, né? Porque para hoje é isso, seria isso. Na próxima semana o Santos já está anunciando treinador, jogador, e para isso acontecer, tem que ter hoje ainda, de hoje para amanhã, essa definição. Porque se for judicializar, esqueça, vai demandar muito tempo. Então o ideal seria isso. O Bruno, Albertino, João Marcelo, Wagner do Pix, os demais componentes que já estão aí nessa chapa de Bruno Rodrigues, e aí dá um direcionamento para cada um, identifica a vocação, sei lá, Wagner do Pix, eu não vou estar sugerindo aqui não, mas o cara teve uma ideia fantástica, né, do Pix, então, sei lá, um marketing, alguma coisa, não sei, não vou estar também sugerindo, não é na minha especialidade isso. Mas dá para dar um jeitinho para cada um. E aí seria bom para o Santa Cruz isso. Seria importante para o Santa Cruz. Semana que vem, Iranil está noticiando aqui. Santa anuncia a contratação de 4 jogadores. Pronto. Esse tem que ser o cenário. Não, semana que vem, Iranil está noticiando. Judicializou. Eleição não tem data. Só ano que vem. E por aí vai. Aí é o fim do fim. E aí, João, quando a gente fala de consenso no Santa, porque para ter eleição seria importante, seria praticamente fundamental o consenso existir no Santa Cruz, o João Marcelo Neves, entrevista aqui no Momento Esportivo, falou em falso consenso de momento. Ou seja, se já começa com essa ideia de falso consenso, porque mesmo eles acreditam que 100% não dá para existir, fica difícil do torcedor e de quem fala... Hã? Teve essa questão do falso consenso aí. Ele falou... Ele falou assim também, falou porque que levantei aqui essa semana, escutei ninguém falar. Acredito que ele me escutou, viu? Ele falou nesse sentido, falso consenso. Aí já fica complicado, hein, João? As composições de interesse, né? Interesse de grupo, interesse de chapa... Esse é o ponto de entendimento político de alguns que tentam organizar. O que é melhor, para quê, para quem, até quando? É assim que está sendo colocado. Agora, você tem um consenso, se tivesse consenso, e se tivesse bom senso, e se quisessem o bom senso, isso teria acontecido há muito tempo, não seria agora, não é? Porque você esperar todo esse tempo e o Santa Cruz não tem tempo. Não há tempo para o Santa Cruz. O Santa Cruz agora vai jogar contra o Altos, nessa pré-Copa do Nordeste, né? Então, está muito próximo, está muito em cima aí para se fazer tudo isso. E se fala na justiça novamente. Quer dizer, a justiça tem o prazo, tem o tempo. A justiça analisa, né? A justiça demora para dar a decisão certa, correta. E aí o tempo para o Santa Cruz é muito pouco. Se houvesse bom senso, se quisessem ou se quiserem o consenso, resolvem logo, junta logo, dão as mãos, tá? Não fica com essa divisão, porque aí eu não vejo consenso e bom senso, nada disso até o presente momento. E aí, Thiago Silva, 1h59, a pergunta que não quer calar, tem pule hoje? Tem, hoje tem diversos jogos. É, tem para mais de 50 jogos hoje, para a gente assistir alguns e fazer uma fezinha. Ô João, estarás no debate amanhã? Porque se não estiver, apareça por aqui que eu tenho 3 perguntas para lhe sugerir e eu espero que você não pipoque. Ainda vou dar uma pista, uma envolve o Náutico, uma o Santa e outra envolve o Sport. Então, a sua pergunta você guarda e eu responderei com o maior prazer para a segunda-feira. Não. 2-0 Sport amanhã, já que não estarei no debate. Então tá certo, valeu Thiago Silva, valeu João Batista Nascimento, a gente agradece a você também, ouvinte da Super Rádio Clube de Pernambuco, da emissora pioneira. À noite você fica ligado com outras notícias esportivas na resenha de A Hora dos Esportes e na sequência da programação tem o Boa Tarde Clube no comando de João Batista Nascimento. E nunca se esqueça, torcedor, ouvinte da Clube, nunca se esqueça que sem clube não há futebol. Rádio Clube. Rádio Clube. Bate-bola. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Super Rádio Clube. Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Nesta sexta-feira, decisão, Hora da Verdade, Esporte e Atlético Goianiense. Com a Ilha do Retiro lotada, a nação rubro-negra convocada para bater nas mãos e levar o Leão à vitória. Rádio Clube. Atlético Goianiense, Ilha do Retiro, 9:30 da noite. Toda a equipe dos campeões da bola convocada para levar o Leão à primeira divisão. Sem clube não há futebol. Quem faz Pix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus. Tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Maria, João, Ana, José e Antônio, favor comparecer ao corredor de sardinhas do supermercado mais próximo. A Gomes da Costa tem uma lata de sardinha feita especialmente para você. Agora as sardinhas Gomes da Costa vêm com seu nome na lata, em uma edição especial, nas versões com óleo e com molho de tomate. Vá até o mercado mais próximo e garanta a sua. Sardinha Gomes da Costa. Escolha pelo nome. Rádio Clube de Pernambuco, sempre no Atenção você que está precisando renovar os itens de cama da sua casa. No Esquenta Black Friday Tropical isso é possível. Colcha Piquet Casal de R$59,99 por R$49,99. Travesseiro com revestimento em tecido Piquet e enchimento em fibra siliconada de R$40 por apenas R$19,99. Compre pelo WhatsApp agora mesmo no 994994758. Válido por tempo limitado. Lojas Tropical, qualidade com preço legal. 770 20 kHz. Você tem informado. Rádio Clube. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Nascimento. 2:03 no Recife. Boa tarde, clube. Super Rádio Clube. Manchetes. Cabaragibe promove dia D de vacinação contra raiva em cães e gatos no sábado. 3 pessoas morrem em acidente entre ambulância e caminhão. Decoração natalina do Recife terá árvore de 40 metros de altura. Gabarito oficial do Enem 2023 será divulgado até o dia 24 de novembro. Polícia prende 4 suspeitos de participar do assassinato do juiz em Jaboatão. Previsão do tempo. Sol e aumento de nuvens, pancada de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima de 30 graus. Informação do trânsito. Começando pela Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, que tem tráfego tranquilo no sentido Piedade. A Avenida Afonso Lindense apresenta movimentação tranquila de veículos no sentido Caxangá. Avenida Maurício de Nassau tem trânsito tranquilo sentido centro, próximo à primeira travessa Santa Lúcia. A Avenida Boa Viagem apresenta movimentação tranquila de veículos em frente ao Parque Dona Lindu. A rua Arquiteto Luiz Nunes tem tráfego tranquilo sentido subúrbio no cruzamento com a rua Deolindo Tavares. Passadinha no trânsito com o apoio das câmeras da CTTU. Clube Notícias. Notícias. Você por dentro de tudo. Música, esporte, prêmios, mais informação. Rádio Clube. Amizade, alegria no seu coração. Sempre do seu lado. Rádio Clube é só vibração. Mais amor, mais energia. Uma só emoção. Quem tem clube tem tudo. Incomparável. Inconfundível. Rádio Clube! É. Você está ouvindo o comunicador mais amigo do rádio do Brasil. João Batista Nascimento. Agora 2:05, chegamos aos 9 do mês de novembro do ano de 2023, hoje, quinta-feira. E contamos com os trabalhos técnicos do Graziano Ramos para levarmos até você a notícia em tempo real, a prestação de serviço, a utilidade pública, a música, aquela que toca no seu coração, os fatos esportivos destacados pelos campeões da bola. Tudo isso a partir de agora, no Boa Tarde Clube. Que prazer rever vocês. Quando eu estou aqui. Agora é hora do momento Roberto Carlos no Boa Tarde Clube. O rei Roberto Carlos abre o nosso programa Luz Divina. Boa Tarde Clube. Que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão, mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir, claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Claro que é Jesus, essa luz divina. Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz. É claro que é Jesus, Jesus, Jesus. Essa luz, luz divina. É claro que é Jesus. Confira, 14h11. Clube Notícias, você por dentro de tudo. Para deixar o ouvinte clube bem informado, vamos de notícias. O Complexo Industrial Portuário de Suape chegou aos 45 anos de idade nesta terça-feira, com uma trajetória de grandes conquistas que mudaram o cenário econômico de Pernambuco e do Nordeste. O sexto atracador, o público mais movimentado do Brasil, tem 59% dos 17,3 mil hectares do território voltado para a preservação ecológica. Até 2027, a estatal prevê investimentos na ordem de R$ 46 bilhões em 12 empreendimentos de grande porte, a exemplo de um novo terminal de contêineres, da instalação do segundo trem da refinaria Abreu e Lima de uma grande indústria farmacêutica. A celebração, voltada para cerca de 300 colaboradores, aconteceu no auditório do edifício sede. O presidente de Suape, Márcio Ghiotti, aproveitou para contar sobre os projetos futuros em comemoração aos 45 anos do Porto. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com a equipe para celebrar esses 45 anos. Muita coisa que aconteceu ao longo desse tempo, desde a concepção do Porto, tendo uma previsão de ter a preocupação com o meio ambiente, de fazer uma segregação no Porto Cidade, tudo que a gente alcançou em termos de movimento movimentação, movimentação total, movimentação de contêineres, movimentação de granel líquido. E a perspectiva para os próximos 45, se a gente pode colocar assim, são super positivas, aí com duplicação de refinaria, mais geração de empregos, ferrovia, outro terminal de contêiner. Só coisa boa para celebrar e estar junto com o pessoal nosso aqui. Tem gente do time que está aqui desde 79, de 80. Então tem muita história, muita coisa boa, né, aqui desse porto aqui de Pernambuco. O novo terminal deverá ser instalado a partir de 2024, prevendo um investimento total de R$3,5 bilhões e 1.400 empregos. Outros projetos, como a conclusão do trecho Salgueiro-Suape da Ferrovia Transnordestina, o terminal de regaseificação de GNL, a ampliação do parque de tancagem e o terminal de granéis sólidos de Suape compõem um conjunto de investimentos já anunciados. Da agência Rádio C de Notícias, Ariel Lins. Esta é a Super Rádio Clube AM. João Batista Nascimento. Para você que está aí do outro lado, nos fazendo companhia na tarde desta quinta-feira, música. E 16. Boa tarde, clube. Confira 2:19. Cantar com a banda Calypso é uma honra para mim e para qualquer cantor do mundo. Não, eu não posso negar que te amo demais. Só Deus sabe a falta que você me faz. Volta pra mim, meu amor. A minha vida mudou sem você do meu lado. Sei que o erro foi meu, não precisa dizer. Eu fiz tudo errado, eu falhei com você. Mas eu não sabia o tesouro que eu tinha em minha mão. Quando a gente tem um grande amor e não sabe dar valor, depois que perde, fica só lamentando. Nessa vida todo mundo chora quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora e deixa quem fica chorando. Agora a rainha vai cantar. Canta, Joelma, canta. Eu não posso negar que também te amei. Dos meus sonhos de amor você foi o meu rei. I am the king. Acreditava em cada palavra que você dizia. Nunca menti pra você. Mas se você me jurar que tudo vai mudar, eu juro, eu juro. Que não há mais ninguém querendo o meu lugar. Posso até perdoar, eu posso até voltar e quem sabe esquecer. Deixa quem fica chorando. Quando a gente tem um grande amor, ah, e não sabe dar valor, depois que perde fica só lamentando. Nessa vida todo mundo chora quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora e deixa quem fica chorando. Não vai, pelo amor de Deus. Eu te... E deixa quem fica chorando. I love you. Getando. E deixa quem fica chorando. Minha rainha. Boa tarde, clube! 2:00 PM, mais 24 minutos. Notícias, você por dentro de tudo. No próximo domingo, dia 12, os estudantes vão realizar a segunda etapa das provas do Exame Nacional de Ensino Médio, Enem 2023. Com o objetivo de ofertar melhor locomoção aos locais dos exames, o Grande Recife Consórcio de Transporte informa que será realizado um reforço e viagens de 28 linhas da região metropolitana do Recife. Além disso, os estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco também terão gratuidade no transporte público. Esta é a Super Rádio Clube AM. João Batista Nascimento. E a gente continua com música de qualidade, só aqui na Clube de Pernambuco, no Boa Tarde Clube desta quinta-feira. À tarde, 28 minutos. Yeah. 22:31. Boa tarde, clube. Esse teu jeito atrevido e o desejo em teu olhar desperta em mim a fúria louca de te amar. Quero te amar. Deixa ao menos eu tocar no teu corpo e passear, me perder. Tem prazer no teu prazer, ver nós todos só querer. Depois gritar, de tanto amar. E 36. Clube Notícias. Você por dentro de tudo. O dia D de vacinação gratuita contra a raiva animal será realizado no sábado, dia 11, em Cabaragibe, no Grande Recife. A prefeitura preparou os pontos de vacinação. A campanha acontece nas escolas, praças e unidades de saúde. Os tutores devem levar os animais e documento oficial com foto e a carteira de vacinação. Esta é a Super Rádio Clube AM. João Batista Nascimento. E na Clube de Pernambuco, muito mais música na tarde desta quinta-feira para alegrar os nossos corações. Dubas e 40. Boa tarde, clube. Pedir Clube, 2h45. Na Clube, 2h48. Clube Notícias. Você por dentro de tudo. Para deixar o ouvinte clube bem informado, vamos de notícias. Está aberto o prazo de renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os descontos podem chegar a 99% do valor consolidado da dívida e de 100% dos juros e multas. A medida iniciou na terça-feira. Ela foi anunciada pelo presidente Lula. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas estão inadimplentes, mas quem estiver com as parcelas em dia também pode renegociar para obter valores mais vantajosos. A planejadora financeira Sâmia Vasconcelos aconselha que os interessados não deixem para a última hora. O prazo para você solicitar essa renegociação vai até 31 de maio de 2024, mas a minha recomendação é que você não deixe para a última hora para não acabar perdendo essa ótima oportunidade. Encaixe a parcela dessa dívida no seu orçamento para que você pague direitinho todos os meses. Ela recomenda que, ao negociar, se escolha um valor de parcela que não comprometa o orçamento, que seja possível de pagar todos os meses, mesmo que se estenda por um tempo maior. A especialista de metas e matemática financeira e professora da Me Poupe, Ellen Cato, aconselha que, antes de ir à agência, O interessado faz uma análise sobre a sua situação financeira para já saber quanto poderá dispor por mês. Que você vá com profundo conhecimento da sua situação financeira atual, né? Porque você vai renegociar. Mas essa nova dívida, essa nova parcela, ela tem que caber no seu orçamento. Afinal de contas, a intenção é que você renegocie para se ver livre o quanto antes dessa dívida. Se você tem uma reserva, não estou falando aqui da reserva de emergência, tá, gente? Mas uma reserva de oportunidade que você já foi ali guardando, considere fazer o pagamento à vista. Se o desconto for maior, por exemplo, do que os seus investimentos, a rentabilidade anual. Um desconto de 12% é um desconto bastante atrativo. Os bancos que oferecem o serviço são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. É necessário procurar a agência responsável pelo financiamento. Conforme a data de fechamento do contrato e o tempo da dívida, há variações nos descontos oferecidos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tereza Klein. Esta é a Super Rádio Clube AM. João Batista Nascimento. Você ouvindo a pioneira da América Latina nesta quinta-feira, seja bem-vindo ao Boa Tarde Clube. Então, música pra felicidade. Amar você, um sonho que guardei pra mim. Amar você, a vida foi quem quis assim. Eu te amo, isso eu não sei mais mudar. Amar você, segredo do meu coração. Amar você, é toda minha ilusão. Eu te amo, faz parte de mim te adorar. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Descobrir na luz da lua teu olhar. Me pegar no teu abraço aqui, é assim que eu sei gostar. E fazer de mim, se você não voltar. O sonho que guardei pra mim. Amar você, a vida foi quem quis assim. Eu te amo, e isso eu não sei mais mudar. E 54. Já faz muitos anos que nos separamos, mas só nós dois sabemos tanto nos amamos. Você não teve juízo. Na solidão me deixou. Mas já fiquei sabendo que quando me vi chorou. Como posso me acostumar? Te ver como um novo amor. Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo, em vão tenta esquecer nossos beijos, nossas bocas, murmurando num silêncio. Isso é o que me expressadas que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas que só me faz recordar. E o cheiro do seu perfume que ainda está. Se arrepender de tudo que fez comigo, volte, pois a casa é sua. Tens aqui paz e abrigo. Vou ficando por aqui, por você a esperar. Quero sentir a contra, nem que o mundo diga não. Vou tentando aproximar-me, nem que seja ilusão. Depois de tanto tempo juntos e tanto tempo separados, o inocente está pagando de errado. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas que só me faz recordar. Cheiro do seu perfume que ainda está no ar. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas Certe, Dubas e 59. Gosto demais de você, por isso ainda não lhe deixei. Porque mil motivos você já me deu pra lhe deixar. Ouça o que vou lhe dizer, para o bem de você, para o bem de nós dois. Se você não mudar, eu vou acabar

Escuta essa. O rádio segue forte, popular, indispensável. 80% da população escuta a rádio com frequência, em média, mais de 4 horas por dia, diz a Kantar Ibope. Por isso, os 100 maiores anunciantes do país escolheram o rádio. E mais, pesquisa da Engagement Labs comprovou que o rádio é a mídia que mais gera engajamento. Não caia em conversa furada. Anuncie no rádio, o veículo que fala a nossa língua. Uma campanha da ACERP, Associação de Rádio e TV de Pernambuco. Rádio Clube de Pernambuco, sempre no ódio. Alô, dona Chiquinha! Atenção, seu Roberto! Vem aproveitar o programa Dívida Zero! É uma oportunidade única para ficar em dia com IPVA, ICMS, CD. Oxe, o governo tá dando até 100% de desconto em multas e juros dos impostos. Tem que aproveitar. Agora sim, o negócio tá diferente. Acesse cefaz.pe.gov.br. O Dívida Zero é só até 30 de novembro. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Nesta sexta-feira, decisão, hora da verdade, Esporte e Atlético Goianiense. Com a Ilha do Retiro lotada, a nação rubro-negra convocada para bater nas mãos e levar o leão à vitória. Rádio Clube Esporte Atlético Goianiense, Ilha do Retiro, 9:30 da noite. Toda a equipe dos campeões da bola convocada para levar o leão à primeira divisão. Sem clube não há. Quem faz Pix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus, tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Horas 7 minutos. João Batista Nascimento. Estamos de volta na pioneira da América Latina para deixar você bem informado dos principais acontecimentos no Boa Tarde Clube. Clube Notícias. Você por dentro de tudo. O Recife já se prepara para celebrar o ciclo natalino. Com o tema Natal que Ilumina, a festa preparada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura, vai tomar conta de toda a capital pernambucana e se espalhar por 13 locais da cidade, com atividades e programação cultural gratuita. Entre eles estão o Parque da Macaxeira e Novo Parque das Graças, Dona Lindu e Segundo Jardim de Boa Viagem, Pátio de São Pedro, Praça do Arsenal e Avenida Rio Branco. Esta avenida, assim como aconteceu no São João, vai ganhar uma vila natalina cenográfica, túnel de luz, árvore de Natal, presépio e palco. O bairro também vai receber concerto da Orquestra Sinfônica do Recife no dia 15 de dezembro. Na Avenida Gabinô Magalhães, já começou a montagem da grande árvore com 40 metros de altura. Será um período de muita luz e magia para os recifenses. O prefeito do Recife, João Campos, traz os detalhes da programação. A gente anuncia a nossa decoração natalina, que no mês de novembro já vai estar ativa, funcionando. Na Gamenon vai ter uma árvore com 40 metros de altura. Vamos fazer muita iluminação e decoração no centro do Recife. Na Avenida Rio Branco, por exemplo, vai ter uma vilinha de Natal, túnel de iluminação, presépio. Vamos também para o segundo jardim da Avenida Boa Viagem. Na Praça do Arsenal vai ter orquestra sinfônica, vai ter decoração natalina completa. Tudo isso nos quatro cantos do Recife para garantir esse período do ano que é tão bonito, que a gente gosta tanto, garantindo nossa cidade bem iluminada, bem decorada, e eu espero que vocês possam curtir muito.

dentro da autarquia, neste início do mês de novembro, a plataforma já contava com cerca de 200 empresas cadastradas e 242 oportunidades disponíveis. Nós estamos cadastrados já com 5.414 talentos de administradores, de estudantes de administração, também dos nossos tecnólogos de administração. Então, a gente vai dando esse leque muito grande de possibilidades entre a busca de colocação e o oferecimento de emprego através das empresas. A plataforma pode ser acessada pelo endereço eletrônico cfatalentos.org.br. O portal conta com tutoriais em vídeo de orientação de adesão para empresas e organizações e para quem busca uma vaga. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho. A sua rádio. A sua melhor amiga. Clube. E mais uma vez, nós vamos trazer música aqui no Boa Tarde Clube, hoje quinta-feira, amanhã sexta-feira, hein? Eita, que tá chegando o final de semana, vamos alegrar! De 3:24. Yeah, man, reggae night. You live on the love. So turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Now you better look your best, man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late for this rubber ducking, rocking, jamming. Just love, is this love, is this love, is this love?

ter dado já entrada na solicitação de documentos de identificação. De acordo com o Censo Pop Rua, divulgado pela Prefeitura do Recife em agosto deste ano, cerca de 32% da população em situação de rua interrompeu os estudos nos anos iniciais do ensino fundamental. 15% possui o ensino médio completo e 1% tem nível superior ou tecnológico. 22% dessa população afirma não saber ler ou escrever. Reportagem Lina Fernandes. Esta é a Super Rádio Clube AM. Lembrando, né, que amanhã, sexta-feira, aí você já fica aí no aguardo, na expectativa, porque o Boa Tarde Clube da sexta-feira, o Boa Tarde Clube de amanhã, é bem curtinho, porque nós teremos cena livre com o Fabián Miranda, que já prepara o programa. Ele passou agora há pouco por aqui. Um abraço para você, viu, Fabián Miranda? É amanhã. Muito bem, tô ligadinho que amanhã tem novidade no Cena Livre, às 15h, logo após o Boa Tarde Clube da sexta-feira. Deus, eu já sei que você anda muito ocupado, mas eu preciso de ajuda, não dá pra aguentar. Meu coração está fechado, batendo sem jeito. Deus, este nó na garganta vai me sufocar. Ela se foi me dizendo as coisas mais loucas, que não sentia mais nada, que o sonho acabou, que eu já sabia de tudo e fingia não me entender. Ou era cego bastante pra não perceber. Deus, o que fazer? Se ela foi com ele, levando a minha vida e tudo que eu sonhei. Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela e nada faz sentido. Nada tem valor. Deus, eu já sei que isso tudo parece mentira, mas a verdade machuca, não dá pra aceitar. Ela nos braços de outro, buscando não sei o quê, alguma forma de amor que talvez eu não possa dar. Deus, eu queria poder descobrir se ela está feliz e se algum dia pensou que também já foi minha. Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu? Ou descobriu sem querer que o seu grande amor sou eu? Deus, o que fazer? Se ela foi com ele, levando a minha vida e tudo que eu sonhei. Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela e nada faz sentido, nada tem valor. Deus, o que fazer? Se ela foi com ele,

para os verdes campos do lugar. Esse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. Com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Boa tarde da Rádio Clube. 3h48 no Recife. Nascimento. Estamos de volta na pioneira da América Latina para deixar você bem informado dos principais acontecimentos no Boa Tarde Clube. Rádio Clube, o som do futebol. Agora vamos dar um giro nos principais clubes da capital. Teremos o Santa Cruz, Náutico e Sport em destaque agora no Boa Tarde Clube. Termômetros dos nossos principais clubes. E destacando o Sport, o rubro-negro pernambucano, você, o Wellington Araújo. Boa tarde, um abraço amigos ligados aqui na clube. Olha, Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA Rio de Janeiro, será o árbitro que vai comandar Sport Atlético Goianiense nessa sexta-feira às 21h30 na Ilha do Retiro. A perspectiva é da Ilha do Retiro estar lotada, já que o Sport anunciou a última parcial com mais de 18 e a arquibancada do placar foi liberada pelo Atlético para a torcida do Sport. Então, vamos aguardar aí um jogaço e uma decisão. Por quê? Porque se o Sport ganhar, só vai depender dele para voltar à primeira divisão. Vai despachar o Atlético, que vai ficar com 2 pontos atrás, faltando 2 rodadas. O Sport ainda tem o Vitória, que pode ser campeão brasileiro já contra o Novo Horizontino, e o Sampaio Correia, que nem sobe nem desce já na última rodada. Sem clube não há futebol. E para destacar o tricolor pernambucano, Repúblicas Independentes do Arruda, Thiago Silva. E no Santa, a expectativa ainda de hoje, desta quinta-feira, é de alguma definição da comissão eleitoral. Se teremos realmente alguma impugnação da composição de Wagner do Pix, se teremos aquele falso consenso que eu já mencionei aqui algumas vezes que pode acontecer para ter nesse momento uma aclamação, e aí que seria, eu vou dizer, importante para o Santa Cruz, pelo menos iria intensificar, né, esse processo da montagem do elenco, da comissão técnica, dos diretores, para ter mais um pouco de tempo, né? Porque se for judicializar essa questão aí do Wagner do Pix com sua composição, se realmente for impugnada, demanda tempo, e aí a eleição vai ficar sem data definida, e aí é um problema gigante para o Santa Cruz, que provavelmente no dia 7 de janeiro terá o Altos no Piauí pela seletiva da Copa do Nordeste. Então vamos continuar apurando a qualquer momento novidades da Cobra Coral. Sem clube não há futebol. Destacando o Clube Náutico Capibaribe, você, Osmar Cordeiro. Muito boa tarde aos amigos do Boa Tarde Clube, chegando aqui no som da clube, no som da emissora pioneira nesta quinta-feira com os destaques alvirrubros e o Náutico que está já chegando perto na sua data das eleições, dia 12 de novembro, onde saberemos quem será o mandatário alvirrubro do biênio 24-25 e agora com as candidaturas 100% oficiais, porque ainda se esperava as questões judiciais ligadas a Aloysio Xavier. Liminar ontem foi concedida, porém por questões médicas ele não vai participar do pleito. A troca já foi feita hoje, antes do meio-dia. Bruno Becker e Tatiana Roma, agora de forma oficial, são os candidatos 100%, estarão ali na chapa da oposição e vão disputar o bate-chapa contra Alexandre Asfora e Diego Rocha nesse prazo final para o sócio e eleitor alvirrubro se definir em quem vai votar para ser o presidente do Timbu. Sem clube, não há futebol. Comentando os principais pontos do nosso futebol, chegando ao objetivo dos campeões da bola, Thiago Silva. Torcida pernambucana, amigos da Clube de Pernambuco, chegando para analisar o nosso futebol. E de verdade, na torcida, numa corrente positiva, para que o Santa Cruz até amanhã tenha algum direcionamento para a eleição. E que seria uma aclamação, um falso consenso. A princípio seria, eu vou dizer, o ideal para esse momento do Santa Cruz. Pensando exclusivamente no futebol. Né? Porque semana que vem o foco já seria futebol. Né? A gestão já iria começar a trabalhar. O próprio Bruno Rodrigues já evidenciou que já tem um direcionamento, já está conversando com atletas, né? E por aí vai. Para o Santa, muito em breve já está. O foco já seria futebol. Né? A gestão já iria começar a trabalhar. O próprio Bruno Rodrigues já evidenciou que já tem um direcionamento, já está conversando com atletas, né? E por aí vai. Para o Santa, muito em breve já está. Agora, seria importante ter esse jogo de cintura, ter essa. Ser mais flexível nesse momento, ser mais benevolente e facilitar esse processo. Né? Claro que cada um tem seus direitos, né? Tem seu entendimento, tem sua filosofia, sua metodologia, defende que juridicamente pode ir até o final e por aí vai. Agora, se pensarem realmente na instituição, dá para alinhar ainda isso, ainda tem tempo, mesmo sendo agora no apagar das luzes, e para mim seria o cenário ideal, seria uma composição maior aí nesse cenário, né, para agradar mais pessoas e começar o planejamento para o carro-chefe, que é o futebol. Santa Cruz terá uma temporada curta, uma temporada que pode ser muito difícil, pode ser muito dura de novo, e se for sem sucesso, 2025 está comprometido de novo. Agora, se tiver uma temporada boa, já melhora para o ano seguinte, e aí já dá uma esperança, aquela famosa luz lá no final. Então, é torcer para que tenha algum direcionamento ainda neste dia, ou quem sabe até alguma mudança até amanhã no apagar das luzes, a eleição que estaria marcada para o dia 12, que é o próximo domingo. Amanhã estaremos de folga, o Sport joga amanhã contra o Atlético de Goiás na Ilha do Retiro, 9:30 PM. A pressão é muito grande, isso todo mundo sabe. É jogo direto, jogo duro, pedreira o Atlético de Goiás, time relativamente bem treinado, com bons jogadores. E o Sport está muito pressionado, né? O Atlético vem para cá muito mais leve, como franco atirador, vem para cá para tentar segurar um empate que para ele está bom demais. Se o Sport leva um gol no início do jogo, se complica mais ainda, a pressão vai aumentar, né? O Sport tem que ter um jogo de muita paciência, muita cautela, tem que ter, claro, ao mesmo tempo equilíbrio, vocação ofensiva, e quem sabe prevalecendo a qualidade. Eu considero que o time do Sport é superior tecnicamente ao Atlético de Goiás. E aí, se prevalecer a qualidade, acredito na vitória do Sport. O Sport precisa amanhã de todo jeito vencer o jogo. Para mim, amanhã é o jogo do acesso. O Sport vencendo vai a 62 e, para mim, vai subir se vence amanhã. Agora, se empatar ou perder, para mim, vai ficar pouquíssimo provável, vai cair na casa dos milagres o acesso do Sport. Então amanhã é jogo para aquele lema, vencer ou vencer, dar uma aliviada no ambiente, deixar o clima mais ameno e dar um passo importantíssimo para o acesso à primeira divisão. 18 horas, a gente volta aqui na Clube em A Hora dos Esportes. Sem clube não há futebol. De futebol voltaremos a falar logo mais em A Hora dos Esportes, aqui na Clube de Pernambuco, a pioneira da América Latina. E a apresentação do Bartolomeu Fernando. Agora 3:57. João Batista Nascimento. Com os trabalhos técnicos do Graziano Ramos, nós estamos chegando ao final do Boa Tarde Clube desta quinta-feira. Tá chegando o momento lotérico com a elegância do rádio do Nordeste, do Cachorro. E na sequência tem microfone aberto com André Luiz Cabral. Vou-me embora, vou-me embora, vou buscar a sorte. Caminhos que me levam, não tem sul nem norte. Mas meu andar é firme, meu anseio é forte. Ou eu encanto a vida, ou desencanto a morte. Ou eu encanto a vida, ou desencanto a morte. Vou-me embora, vou-me embora, nada que me resta, senão a dor contida num adeus sem festa. Vou na ida indo que o temor desperta. Cuidar da minha vida que a morte é certa. Quem disse que trazia, até hoje não trouxe o bem de se fazer da vida amarga doce. Eu não espero o dia, pouco me importa se o velho é sábio, se a menina é louca, se a tristeza é muita, se a alegria é pouca, se José é fraco ou se João é forte. Eu quero a todo custo encontrar a sorte. Vou-me embora e levo na partida resolução no peito, firme e definida. Quem vem na minha ida ouve a minha voz. E cada um por si, e Deus por todos nós. E cada um por si, e Deus por todos nós. Boa Tarde Clube, Super Rádio Clube. Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Momento lotérico com Zuca Show. Fala, Zuca! Boa tarde, amigos e ouvintes da Clube. Está no ar o Momento Lotérico, o seu informativo sobre loterias oficiais com responsabilidade. Nós vamos conferir os milhares que foram sorteados do primeiro ao quinto às 14 horas e às 15h40 de hoje, 9 de novembro de 2023, pela Loteria Popular, valendo para todo o estado de Pernambuco. No sorteio das 14 horas, o primeiro prêmio foi 2, 3, 5, 6, 23, 5, meia dúzia. O segundo, 2, 9, 9, 5, 29, 95. O terceiro, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 21. O quarto, 5, 6, 7, 2, 5, meia dúzia, 72. E o quinto, 6, 5, 0, 4, meia dúzia, 5, 0, 4. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto às 14 horas de hoje pela Loteria Popular. Agora vamos conferir o sorteio das 15h40. Primeiro prêmio, 9, 2, 3, 1, 92, 31. O segundo, 9, 6, 5, 6, 9, meia dúzia, 5, meia dúzia. O terceiro, 6, 4, 7, 0, meia dúzia, 4, 70. O quarto, 4, 3, 3, 5, 43, 35. E o quinto, 6, 1, 0, 5, meia dúzia, 1, 0, 5. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto às 15h40 de hoje pela Loteria Popular. Momento Lotérico, seu informativo sobre loterias, estará de volta logo mais à noite. Até lá, minha gente. Boa tarde. Zuca Show, a voz da sorte. Você ouviu na Rádio Clube Momento Lotérico com Zuca Show. Atenção você que quer dar um up na sua cozinha com novos itens de decoração sem abrir mão da praticidade. No Esquenta Black Friday Lojas Tropical isso é possível. Tapete de porta 65 por 45, só R$19,99. Tapete passadeira 1,40 por 65, R$39,99. Lugar americano, só R$9,99. Todos em emborrachado antiderrapante. Compre no Zap, no 994994758. Lojas Tropical, qualidade com preço legal. Rádio Clube de Pernambuco, 100 kW. A vida tá melhorando em Pernambuco. Bolsa Família já subiu. 1.700.000 famílias beneficiadas aqui em Pernambuco. Minha Casa Minha Vida já subiu. Milhares de moradias entregues em 2023. E o preço do remédio? Já baixou. Até 90% de desconto no Farmácia Popular. De graça para quem já recebe o Bolsa Família. E pouco a pouco, Pernambuco e o Brasil seguem no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. No microfone aberto desta quinta-feira, vamos receber o cantor, o compositor Neguinho da Beija-Flor aqui na Clube. Obrigado, Jesus, por me ajudar uma vez. O início da sua carreira, a superação de um câncer e como está um dos mais carismáticos artistas do Brasil. Se você não quiser mais vacilar, é nesta quinta-feira, às 16h, na Clube. Muito boa tarde, ouvinte Clube de Pernambuco. Estamos começando mais uma audição do Microfone Aberto, aqui na emissora pioneira 100 kW pelo Brasil. A você na internet, você que vai acompanhar depois esta audição do Microfone Aberto, o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos à quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Você que está acompanhando a toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, o microfone aberto desde fevereiro. Vamos fechar com quase 50 programas a temporada de 2023. Hoje o nosso convidado fala diretamente do Rio de Janeiro. Ele foi à pia batismal com o nome de Luiz Antônio Feliciano Marcondes. Nasceu em 29 de junho de 1949 em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Mas com o passar dos anos, com o passar da vida, fez um grande sucesso, continua fazendo e fez uma pequena alteração no nome. Luiz Antônio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marcondes. É um prazer recebê-lo aqui na Super Rádio Clube de Pernambuco, Neguinho. Primeiro, de quem foi a ideia? Foi sua mesmo? Alguém deu a ideia de você casar o seu nome artístico no seu nome oficial, Neguinho? Rádio Clube, boa tarde. Beleza. Tudo bem, meu irmão? Joia! Aqui, exatamente. O Neguinho da Beija-Flor, eu tenho a seguinte filosofia comigo. O Luiz Antônio, batalha, né? E o Neguinho da Beija-Flor gasta. Ah, entendi. Então é o seguinte, Então é o seguinte, ninguém conhece o Luiz Antônio. Então por quê? Então eu juntei o útil ao agradável, né? Por exemplo, eu plagiei ali a Xuxa Meneghel, Maria das Graças, então, e muitos outros que a gente, que o mundo artístico conhece, que o mundo conhece pelo nome artístico. Não, já que ninguém conhece o Luiz Antônio, eu vou botar o meu nome, eu vou botar o inserir no meu nome o que todos conhecem, que é o Neguinho da Beija Flor. Isso, e realmente é interessante, porque casa logo, ninguém lhe chama de Luiz, a não ser uma pessoa muito próxima, a não ser uma pessoa muito íntima, onde lhe encontra vai chamar Neguinho da Beija-Flor. Boa sacada, né? Boa sacada, sem dúvida nenhuma. Agora, Neguinho, a gente sabe... Para ser sincero, a única das pessoas que me chamavam de Luiz, papai do Sérgio está junto com papai do Sérgio, era meu pai e minha mãe. Uhum. Ninguém mais me chama de Luiz. Uhum. A não ser eles. Isso. Então foi bem sacada a ideia de incorporar um nome artístico ao seu original nome, né? Isso é interessante. A gente sabe que no Rio de Janeiro, quem gosta do samba, quem é do samba, já nasce sendo do samba. Mas... como foi que começou a tua carreira? Você que também é compositor. Como foi que deu o estalo? Quer dizer, o meu caminho é esse aqui. E é o caminho que eu vou seguir, Neguinho. Eu venho de família de músico, né? Eu venho de família de... meu pai era músico, tocava trompete, pistão, né? Tocava trompete. Então, a minha mãe não queria que eu seguisse a mesma carreira do meu pai, que era tocar pistão, porque deixa com uma marca, o bocal do pistão deixa uma marca horrível na boca, nos lábios, né? Lábios. E minha mãe não, exata. E a minha mãe não queria. Então, e realmente eu segui o conselho da minha mãe, não toquei pistão igual meu pai. Mas o destino me deu a mesma trajetória deles, né? Que é compor e cantar. A gente já compõe aí desde os 12, 13, 14, 15 anos. E eu comecei num bloco, hoje uma escola de samba, chamada Leão de Iguaçu. É um bloco que existia na época, hoje uma escola de samba, na cidade onde eu nasci, né? E foi assim o nosso começo, em 1972, e estamos aí. E né? Aí... Seguindo a trajetória do meu pai, mas não de músico profissional. Na carreira, a música, né? Dei prioridade aí na música. Isso. E mas quem... de cantar e compor. Isso. Quem foi que te levou para Beija-Flor, Neguinho? Quem me levou? Eu já frequentava, né? Porque lá, nesse bloco, já existia assim umas programações de bailes, de mesmo ensaio. E um dia eu tomei coragem, eu digo, olha, eu sei fazer música. Os caras, é mesmo? Jura? Canta uma música aí que tu fez. Que você tinha feito. Aí eu cantei lá uma música. Ele, pô, legal. Faz uma música pro bloco Leão de Iguaçu. E você. Vai ver se a gente bota você aqui na ala de compositor. Aí eu fiz, né? Noite quente, noite de implementação, noite de muita euforia. É no samba do Leão. Vem assistir a rapaziada samba, as cabras a rebolar. Vem a ver pra confirmar. E o nosso samba não é mesmo mole de aturar. E foi embora. Isso, boa. E foi assim. O meu primeiro samba pro Leão de Iguaçu. Eu fiquei lá no Leão de Iguaçu por 4 anos. Depois eu fui convidado para fazer parte da ala de compositores da Beija-Flor. E fui, estou até agora, até hoje, em 1975. E foi 1º de junho de 1975. Eu pertenço a Beija-Flor. E aí, Neguinho, o ano icônico da Beija-Flor, 1976, né? No samba enredo que a Beija-Flor ganha o carnaval, nem se sonhava em ter Marquês de Sapucaí. É a primeira conquista, né, da Beija-Flor, né? É, sonhar com o Rei da Leão, né? Assim o samba enredo, Neguinho? Sonhar com filharada é o coelhinho, com gente teimosa na cabeça da burrinho. E com o rapaz, tudo é enfeitado, resultado pessoal é pavão, é veado. Sonhar. E aí foi a grande ideia do Joãozinho 30, que era o carnavalesco desse carnaval, porque a ideia era homenagear o Natal da Portela, não era isso? A ideia era fazer Exatamente. A homenagem a Natal da Portela, que tinha falecido, e aí o Joãozinho 30 convenceu a direção da Beija-Flor de fazer uma homenagem ao Jogo do Bicho. E aí você foi o compositor, foi o intérprete do samba e ganhou o carnaval, Neguinho. Exatamente. E foi assim que a nossa história na Beija-Flor, que cheguei junto com, na verdade, junto com o Joãozinho 30, não é? Em 1975, para a Beija-Flor. Tá, então o mestre Joãozinho 30 chegou com você. Então vamos fazer o seguinte, Neguinho, vamos cantar, vamos tocar aqui. Vamos ouvir o samba enredo, campeão da Beija-Flor, 1976. O Neguinho da Beija-Flor interpretando. E o compositor também foi o Neguinho, aqui no microfone aberto. Mas nesta festa de real valor não é de não. O palpite certo é beija-flor, beija-flor. Cantando e lembrando em cores, meu rio querido, dos jogos de flores. Quando o barão de Drummond criou um jardim repleto de animais, então lançou um sorteio popular. E para ganhar 20 mil reais com 10 pistões, o povo começou a imaginar, buscando no belo reino dos sonhos inspiração para um dia acertar. Sonhar com filharada é o coelhinho, com gente teimosa na cabeça da burrinho. E com o rapaz todo enfeitado, resultado pessoal é pavão, é veado. Sonhar com filharada é um coelhinho, com gente teimosa na cabeça da burrinho. E com o rapaz todo enfeitado, resultado pessoal é pavão, é veado. E assim Aí, Neguinho, passo essa conquista e, naturalmente, a sua carreira foi subindo. Realmente teve uma guinada muito grande. A partir do momento dos anos 80, com a televisão mostrando o Carnaval do Rio de Janeiro, transmitindo em rede nacional, porque antes só era para o Rio de Janeiro, depois veio para o âmbito nacional, aí evidentemente você, dentro da sua competência, dentro da sua capacidade, cresceu e só fez crescer até hoje, hein, Neguinho? Tem continuidade, né? Eu dei continuidade naquilo que eu acreditei que daria certo com a ajuda de Deus, e foi assim, né? E dali eu fui contratado pela primeira vez pela gravadora que lançava o LP das escolas de samba. Isso. Na época, né? Fui contratado pela gravadora Top Tape em 1980 e fui. E dei continuidade com a música O Campeão. Domingo, eu vou a Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Fiquei nessa gravadora Top Tape por 5 anos, fiz 5 trabalhos lá nessa gravadora, depois fui para a CBS, né, hoje Sony Music, e não parei mais. De bandeira não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. E vou de cadeira numerada, que está na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome dele são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh. Ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, pisca na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome dele são vocês quem vão dizer. Oh. Neguinho, claro que na vida, seja o advogado, seja o médico, seja o radialista, o jornalista, o engenheiro, é muito difícil se ter um trabalho autoral, né? Normalmente a pessoa começa se inspirando em alguém, né? Começa tendo alguém como um parâmetro e depois, evidentemente, se molda, passa a ter a sua personalidade, passa a ter um trabalho autoral, ou seja, um trabalho que, quando você observa, você já sabe de quem é o trabalho, é daquela pessoa, pelo estilo, pela maneira. Quem foi o teu foco? Quem foi a tua inspiração na questão da interpretação do samba enredo, na questão da escola de samba, ou até mesmo na questão do samba em si, Neguinho? O grande mestre Jamelão, sem dúvida. Eu sempre fui fã, desde garoto, desde criança. Na minha época de garoto, de adolescente, a música que predominava, né, foi a época que chegou o rock no Brasil, foi a época que comecei a me interessar por música, assim, se ouvia muito. Lilo Richard, Elvis Presley, não é? o rock predominava, a Jovem Guarda. E eu, nessa época, 15, 12, 13, 14, 15 anos, nessa época, a minha juventude era toda voltada para o... Mas eu, em particular, sempre gostei, sempre admirei o Jamelão. Engraçado. É como se hoje, por exemplo, o que domina é o funk, é o sertanejo, e um garoto da idade do funk gostar do neguinho da Veja Flor. Entendeu? Sim, tô entendendo. Era assim. Entendeu? Era uma coisa completamente na contramão do gosto musical. Quer dizer, o que mandava na época era esse segmento aí que eu te falei, que eu citei, mas eu já gostava do Jamelão muito, né? E procurei, né, quando eu tive a oportunidade, eu procurei ser uma pessoa mais ou menos igual a ele. É, próximo ao estilo, realmente uma voz potente, uma referência, não só no mundo do samba, mas com outros grandes sucessos. E aí é um outro ponto, Neguinho, para quem não vive diretamente no samba, para quem não vive, para quem acha que o samba, principalmente no Rio de Janeiro, que é o berço principal do nosso samba, para que muita gente acha que é só no período do carnaval que se mobiliza, o que verdadeiramente não é assim, né? A gente tem a feijoada, toda a movimentação do samba enredo para que as escolas arrecadem nas suas quadras. E diferentemente do mundo hoje, Neguinho, eu sei que você é Flamengo, a torcida, né? Torcida de futebol virou um campo de guerra. E graças a Deus que no samba não tem isso. O Neguinho pode ir na feijoada da Portela e Madureira, o Neguinho pode ir lá na Mocidade de Padre Miguel, outros da Portela, da Mangueira, da Mocidade, da Grande Rio, podem ir a Ninópolis, na Beija-Flor. Quer dizer, existe eu não vou dizer família não, mas existe um coleguismo, uma irmandade de todos, e não tem essa rivalidade. A rivalidade lá é naqueles metros ali da Sapucaí, mais ou menos 700 metros, né, Neguinho? É só a rivalidade do samba. O samba tem que... É muito unido nessa parte. A rivalidade é só na hora ali dos pontos. Mas você vê que aqui ganhar, a gente vai lá, cumprimenta. Não, não existe. Por exemplo, eu vou fazer agora uma feijoada na União da Ilha do Governador. Maravilha. Do organizador, onde está o meu irmão Nego, atualmente, onde a escola que atualmente está o Nego, meu irmão, também é uma das vozes do carnaval. Então, não existe rivalidade. Infelizmente, o futebol, graças a Deus que a escola de samba não seguiu aí o exemplo do futebol. É, graças a Deus, porque é uma babaquice sem tamanho, né? Um negócio impressionante. Mas, Neguinho, veio uma noite de anos... Eles marcam através das redes sociais locais para se degradarem, né? Uhum. É uma coisa que na minha época não existia isso. Agora, chegou a década de 80, antes da inauguração do sambódromo, o sambódromo que foi inaugurado no governo Leonel Brizola... Né, com o Darcy Ribeiro, que era o vice-governador, 1984, mas a Beija-Flor ganhou o carnaval de 83, né, voltou a ser campeã do carnaval. O que é que você lembra daquele carnaval? O que é que você lembra do samba enredo, o último antes da Marquês de Sapucaí, hein, Neguinho? É um carnaval, a grande constelação das estrelas negras. Foi um carnaval também com samba de minha autoria, não é? Que fala da importância do negro no Brasil, né? Da importância dos negros. No caso da Beija-Flor, eu citei alguns como Luana, Pelé, Gangazumba, né? E Grande Otelo, Pelé, Pinar, a Cinderela Negra que dançou com o Príncipe Charles. Então, Pinar, Pinar, a Cinderela Negra que o príncipe encantou no carnaval com o seu ex-filho. Grande Otelo, homem tchô, em talento tal, olé. E o mundo inteiro gritou gol, gol do grande rei Pelé. Então vamos ouvir o samba enredo, campeão da Beija-Flor, 1983, aqui no microfone aberto, com o Neguinho da Beija-Flor. Oh, E aí, Neguinho, o samba enredo indiscutivelmente cresceu, os desfiles do carnaval, a partir do momento da televisão, em rede nacional, aí a gente teve a Mangueira dividindo o título com a Portela no primeiro ano da Marquês de Sapucaí, a Mocidade ganhou em 85, né, num belíssimo desfile, falando do futuro, falando do que seria a tecnologia, os caras de capacete parecendo os astronautas na comissão de frente, e a Mocidade ganhou o carnaval, depois a Mangueira chegou forte novamente. Mas aí teve aquele carnaval, Neguinho da Beija-Flor, que como bom torcedor da Beija-Flor, eu mesmo não esqueço mais, né? Eu não sei se foi o último trabalho do Joãozinho 30 na Beija-Flor, mas foi um dos últimos. Foi o carnaval de 1989, onde nós tivemos vários sambas enredo de primeira linha, de muita qualidade. Tivemos o samba enredo vencedor com o Dominguinhos do Estácio interpretando a Imperatriz Leopoldinense com Liberdade, Liberdade, Abra as Asas Sobre Nós. Mas tivemos a Beija-Flor com Ratos e Urubus, Rasguem a Minha Fantasia, num desfile polêmico, né, onde o Cristo Redentor foi obrigado a ser coberto, e aí evidentemente atrapalhou o desfile da Beija-Flor. O que é que você lembra da repercussão daquele ano lá de 89, que a Beija-Flor perdeu o carnaval por meio ponto, hein, Neguinho? Aquele carnaval é o carnaval inesquecível na história da Beija-Flor, na história dos desfiles das escolas de samba. Merecidamente, a Imperatriz, parabéns, ele ganhou o carnaval, mas esse carnaval, a Beija-Flor foi a segunda colocada, como você bem disse, mas foi o carnaval memorável, o carnaval que ficou para a história da Beija-Flor. Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia, onde tivemos o Cristo Medigo, em que foi descoberto, e no desfile das campeãs, o povo invadiu o desfile e descobriram o Cristo. Foi assim o carnaval que, até hoje, é o carnaval inesquecível da história da Beija-Flor. Realmente foi, tanto que é marcante, já vamos aí com 34 anos, né, desse carnaval, 35 para o ano que vem, que é o carnaval de 2024, mas realmente chama a atenção, e se chamou a atenção, você confere, ouve mais uma vez, na Clube de Pernambuco, a emissora pioneira, Neguinho da Beija-Flor e o Samba Enredo, Beija-Flor 1989. Música. Aí, Neguinho, mudamos um pouco o estilo também dos desfiles, né? É, a tua opinião, e aí você fica absolutamente à vontade, a pessoa às vezes pode não querer falar do assunto, mas a gente teve durante um período uma certa descaracterização do carnaval com os chamados enredos patrocinados, né? O estado, a cidade, por exemplo, a Portela. A Portela, em 98, homenageou Olinda, que fica aqui do lado, a nossa cidade irmã, Recife e Olinda, as cidades irmãs. Um samba até gostoso, interessante, de 1998 com a Portela, mas não só foi a Portela que fez isso, a própria Beija-Flor, a própria Mangueira, quer dizer, escolas tradicionalíssimas. Aí você não acha que deu uma mudada? A gente sabe que o dinheiro é importante, o faturamento é importante, a questão social do carnaval, poucos sabem e poucos compreendem como é fundamental o carnaval, o quanto de emprego se dá no carnaval, na comunidade de cada escola, pessoas que também não são da comunidade, mas não perdeu um pouquinho o brilho, não, daquele chão de fábrica, como a gente costuma dizer, da legitimidade, da originalidade do samba da comunidade, não, Neguinho? Eu vou te dizer a minha opinião. O carnaval tomou uma dimensão extraordinária, tanto que, segundo a ONU, é considerado o maior espetáculo audiovisual a céu aberto do planeta. Então, haja grana, haja investimento, e grande. E aí, então, vamos buscar esse investimento. Aonde? Antigamente, eu sou da época em que o carnaval era feito através de um livro de ouro. O Sonho com o Rei do Leão foi assim. Eu lembro do livro de ouro. A diretoria corria nos comércios, né, locais. É uma padaria. Começou assim. Uma loja de material de construção, né? E assinavam, os comércios assinavam ali. E depois passou a ser as cidades que achavam interessante, por exemplo, participar desse maior espetáculo visual a céu aberto, falando da sua cidade. Na minha opinião, eu achei válido, porque é a evolução. Por exemplo, eu cheguei na Beija-Flor, não existia o Nile, né? O Nile era couro, não existia. E com a evolução do tempo, hoje é o Nile que predomina na bateria, o Nile substituindo o couro. Então, chegou a era do patrocínio. Por exemplo, a Beija-Flor foi campeã falando de vários estados. Por exemplo, o primeiro campeonato foi falando de Belém. Depois, fomos campeões falando de Macapá. E isso foi muito bom para a cidade, porque as pessoas passam a ter o interesse de conhecer o estado, as belezas naturais de cada estado. Depois fomos campeões com Rio Grande do Sul, não é? E todas as cidades que nós só não fomos campeões com Maranhão. Com Maranhão e Brasília. Né? E esse ano nós estamos falando de Maceió. Eu, particularmente, pode haver uma grande pessoa que não concorde, mas eu, na minha opinião, esse patrocínio veio a calhar. Enaltecer, engrandecer o destino. Isso, sem dúvida, que realmente é uma fortuna, né? Um desfile desse, que bom saber que em 2024 a Beija-Flor vai falar aqui da querida Maceió, vai falar do Nordeste. Então vai falar de Maceió, viu, neguinho? Tem que falar aí com a rapaziada pra levar o Edson Mauro pra lá, viu? O Edson Mauro é de Maceió, viu, neguinho? Beleza. Eu não sei se ele é do samba, mas que ele é de Maceió, é, viu? O grande bom de bola Edson Mauro, essa grande figura, nordestino, gente boa. Neguinho, e a partir do momento da profissionalização também da liga, né? E agora já há algum tempo, né, do trabalho do Jorge Perligeiro, que para quem não sabe, é aquele que anuncia as notas. Viu, ouvinte clube? Você é internauta. É o que diz lá, 10, nota 10. É o Jorge Perligeiro, que também é um nome, uma legenda, já desde o pai dele, dentro do Carnaval do Rio de Janeiro, do samba do Rio de Janeiro. E o trabalho da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro vem realmente crescente. É aquela velha história, diferente do futebol de antigamente, neguinho. Caiu mesmo, né? Vai pro segundo grupo, como diz o samba, né? E aí tem que voltar por méritos, tem que voltar realmente na avenida para poder chegar a voltar a desfilar no esquadrão principal. Então também a profissionalização da Liga das Escolas de Samba, a Liesa, também ajudou esse bojo e esse crescimento do samba, hein, neguinho? Foi depois da Liesa, quando foi criada a Liesa, é que a ONU, né, reconheceu que o espetáculo, o maior espetáculo a céu aberto do país. Foi através quando surgiu a Liesa. Não é? O carnaval teve assim, os desfiles das escolas de samba teve assim. Não é? Segundo a ONU, uma repercussão muito grande. Neguinho, você que está de dentro, está todo dia, você que participa já há tanto tempo, para que o ouvinte da Rádio Clube tenha a noção exata de como é o trabalho social de uma escola de samba. E aí eu não me refiro somente à Beija-Flor, não. Você pode dar outros exemplos. Quantas pessoas trabalham, quantas famílias tem o seu sustento do carnaval o ano todo, o trabalho social que é feito, a renovação que é feita, né? Para que você tenha o ritmista, porque é a lei natural, né, neguinho? Ninguém aqui veio para ser semente, hein? Exatamente. Hoje o carnaval né, posso assim dizer que virou uma indústria, né? A indústria do carnaval. E isso aí gerou emprego para milhares de pessoas. Por exemplo, no período do carnaval, nós temos aí, só na Beija-Flor, 250, 300 funcionários. Em cada escola você tendo isso aí. No Brasil, por exemplo, Rio de São Paulo, dentro do desfile da escola de samba, de funcionários, você vê quantos empregos são gerados. Né? É muita coisa. Realmente é uma condição social muito grande. Qual é a tua opinião sobre o Carnaval de São Paulo, que outrora era muito criticado, né, neguinho? Tá, hoje está um carnaval muito bom, muito bonito, muito disputado. Há um investimento também muito grande. E, na minha concepção, não está devendo nada ao desfile da Escola de Samba do Rio também. Cresceu muito, muito, muito. Não só o carnaval do desfile da Escola de Samba de São Paulo, mas como o carnaval de rua também. Que me desculpe, os carnavais tradicionais como era considerado o carnaval de rua de diversas. O carnaval de São Paulo só existia aquele desfile ali da escola de São Paulo. Hoje, puxa vida, você até a televisão mostra, né? Ela está aí no patamar de Recife, no patamar de Salvador, né? E ganhando até do Rio de Janeiro. O carnaval de rua. É importante que a empresa... Porque o carnaval de rua é Recife, Salvador e era o Rio. Hoje é Recife, Salvador e São Paulo, carnaval de rua. Depois vem o Rio de Janeiro também, ali, né, pelas beiradas, não é? Mas o carnaval de São Paulo, eu não sou paulista, eu sou carioca. Mas o que a gente vê, não é, não, pode se constatar aí, né? O carnaval de São Paulo cresceu muito, muito. Somente o carnaval de rua. Neguinho, e aí você teve talvez o maior desafio da sua vida, né? Você foi acometido de uma doença grave, não é? Que só em falar o nome da doença assusta, né? Assusta a qualquer um, qualquer ser humano. Né? Por mais duro que ele seja, por mais firme que ele seja, assusta. Mas você deu a volta por cima, né? Você conseguiu a sua ampla recuperação, foi para a avenida ainda, né? No processo de recuperação, fazendo o carnaval com toda a garra, com toda a gana, com toda a tua experiência, casou na avenida que para o sambista, né? Para o sambista deve ser uma coisa inenarrável, né? Casar no seu palco, casar onde você se consagrou, e você também fez uma música em agradecimento. Mas eu queria que você mencionasse essa fase da sua vida, a volta por cima, o casamento na avenida e a música que você compôs. Foi uma fase em que... eu costumo dizer o seguinte, que Deus dá o fardo, não é? Deus dá o fardo naquele que ele sabe que pode carregar, não é? E no carnaval, no ano de 2008 e 2009, realmente eu pulei uma fogueira... Não é? Que graças à oração do povo que tomou conhecimento e a graça de Deus e a medicina que eu segui ali rigidamente, tudo que me foi determinado pelos médicos, a gente conseguiu superar. Foi um câncer violento, né? No intestino, e nós levamos aí 2 anos lutando, né? E vai fazer 15 anos, não, já fez 15 anos. Mas, e com a graça de Deus, já disse, a oração do povo brasileiro, estamos aí, recuperado. E tive a graça de casar na avenida, né, nesse mesmo ano, pelo tratamento oncológico, né, fazendo quimioterapia. Nós fomos lá, com a ajuda de Deus, e conseguimos fazer um desfile também. Tiramos em segundo lugar, não é? E estamos aí, graças a Deus, graças a Deus. E aí você fez uma música... E até a oportunidade para agradecer a todo o povo brasileiro que orou por mim naquele momento difícil. E nós fizemos uma música, eu e Marquinhos FM, em agradecimento a essa graça que nós obtivemos. Como é o nome da música, Neguinho? Obrigado, Jesus. Pronto, mais simples não podia ser, né? É isso mesmo. Que o nosso Zuca Show, que faz o sábado pela manhã aqui na Clube, o programa cultural, o samba, o frevo, o maracatu, o carnaval, é tocado aqui toda semana na Rádio Clube. A gente não só celebra a cultura no período do carnaval, não. O Zuca encerra o programa com um trecho dessa música do Neguinho da Beija-Flor. Então vamos todos ouvir aqui no microfone aberto da emissora pioneira, e por que não agradecer, não é? Estamos aqui, estamos celebrando a vida na batalha. Obrigado, Jesus. E você curte Neguinho da Beija-Flor. Obrigado,

samba enredo, famílias inteiras. O caso do Dudu Nobre, que é compositor, e a irmã é mestre, é porta-bandeira da Portela. Então, a família, né? É um programa de família, o samba. E o que é que você tá vislumbrando aí? Tá vendo dessa nova geração? O que é que vem na sua cabeça? Nome ou nomes que em breve o povo do Brasil vai ganhar conhecimento? Ah, vários nomes. É o Grupo Molejo, Tiaguinho, Périx, Ferrugem, não é? Ferrugem, o nosso grande Dudu Nobre, é muita gente boa, e principalmente o nosso grande Xande Pilares. Essa rapaziada, como diz a nossa grande dama do samba, Alcione, essa galera não deixa o samba morrer. Isso é que é importante. Essa galera é realmente extraordinária. Ô, Neguinho, eu quero agradecer, fazer aqui um agradecimento todo especial ao querido Gabriel Domingues, que toda sexta-feira está aqui com o Fabiano Miranda fazendo Cena Livre, das 3 às 5 da tarde, aqui na Rádio Clube de Pernambuco. Grande Gabriel, que evidentemente foi quem fez a ponte, né, para que a gente tivesse esse prazer. E quero fazer aqui um registro para o ouvinte da Rádio Clube de Pernambuco, que o Neguinho da Beija-Flor é um dos artistas mais simpáticos e mais gentis que temos nesse país. Né? Obrigado. A gente tinha marcado uma data. Obrigado. É claro que o ajuste de agenda do artista é muito mais difícil do que o meu, obviamente. Mas a gente não pôde de uma primeira vez, porque surgiu um trabalho, e evidentemente que o trabalho é a prioridade, mas o Neguinho se colocou absolutamente à disposição para a próxima data disponível, e a gente está trazendo o Neguinho. Nós estamos em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, faltam 3 meses para o carnaval. 3 meses para o carnaval, e a gente conseguiu trazer o Neguinho da Beija-Flor aqui no nosso microfone aberto. Neguinho, muito obrigado, fico muito honrado em poder ter tido essa conversa com você, e como já disse, também sou da Beija-Flor, viu, Neguinho? Muito obrigado, eu que agradeço a você, muito obrigado pelo carinho, né, pelo convite. Queria agradecer a oportunidade e mandar um abraço, um carinho maravilhoso para o nosso querido Gabriel, que é, para quem não sabe, foi muito importante, me acompanhou muitos anos e é muito importante na minha trajetória na música. Obrigado, Gabriel. Ele foi o meu divulgador, tocava minhas músicas aí, as músicas que eu lançava. Aí continua, né? Ele mostrou pra você aí agora, ama direito, namorar pelado. Isso, mostrou. E a gente vai fechar com esse sucesso novo. Como é o nome do sucesso, Neguinho? Ama direito, namorar pelado. Opa! Pra quem gosta é bom, hein, Neguinho? Valeu, querido. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Beijo grande no coração. Beleza. Obrigado, irmão. Bom, vamos para o último sucesso. Sucesso mais recente do Neguinho da Beija-Flor. Aqui no microfone aberto da emissora pioneira. Depois do samba do Neguinho da Beija-Flor, a gente vai para o intervalo comercial. Aliás, a gente vai para o Fim de Tarde na Fazenda. É isso aí. Vem aí o Fim de Tarde na Fazenda, nesta quinta-feira, 9 de novembro de 2023. O microfone aberto estará de volta na quinta-feira que vem, às 16h. Um grande abraço. Canta, Neguinho da Beija-Flor. Me dá carinho e amor sem preconceito. Se quer me amar, toma direito. A fila anda e agora é desse jeito. Se quer me amar, toma direito. namorar pelado. Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Super Rádio Clube, sempre do seu lado. Alô, dona Chiquinha, atenção, seu Roberto, vem aproveitar o programa Dívida Zero. É uma oportunidade única para ficar em dia com IPVA, ICMS, CD. Oxe, o governo tá dando até 100% de desconto em multas e juros dos impostos, tem que aproveitar. Agora sim, o negócio tá diferente. Acesse cefaz.pe.gov.br. O Dívida Zero é só até 30 de novembro. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Rádio Clube de Pernambuco, sempre no ódio. Maria, João, Ana, José e Antônio, favor comparecer ao corredor de sardinhas do supermercado mais próximo. A Gomes da Costa tem uma lata de sardinha feita especialmente para você. Agora as sardinhas Gomes da Costa vêm com seu nome na lata, em uma edição especial, nas versões com óleo e com molho de tomate. Vá até o mercado mais próximo e garanta a sua. Sardinha Gomes da Costa, escolha pelo nome. O Diário de Pernambuco conta hoje com uma das redes sociais mais influentes do país. No Nordeste, o veículo é líder em seguidores entre todos os jornais da região. Está ainda entre os 4 jornais do Brasil com o maior número de seguidores no Twitter. São mais de 3 milhões e 300 mil pessoas conectadas com a gente. E você, já conhece os nossos perfis? Acesse lá, Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. 770, 720 kHz, CD informado, Rádio Clube. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Alegria. Mais alegria no ar. Alô, som, oi, oi, 1, 2, 3, 10. Vai retornar aí, lugar, vai. Alô, alô, alô, vai retorno. Atenção, Cranzebeck. Ao top de 4 já vai. Já vai. Já vai começar. Fim de tarde na Fazenda. João Batista Nascimento. Meu chefe, meu líder supremo, meu Ayatolá, autarquia insuperável. Silêncio, que chegou a autoridade. João Batista Nascimento. Eita, muito bem, cheguei pra ficar com você até às 6 da noite, aqui no Fim de Tarde na Fazenda, nesta quinta-feira. Forte abraço pra você. Olha, os trabalhos técnicos é do Graziano Ramos. E você vai mandar o seu alô, vai mandar o seu recado. Vai mandar o áudio, o nosso DDD é 81 e o nosso zap é o 99879-2370. Bota logo o 9 na frente. 98792370. Saqueta, rapaz. Esse rapaz parece que ele é um pouquinho surdo, viu? Porque a gente fala alto, né? A gente repete e ele ainda fica perguntando como é. Será? Vai pro otorrino, meu filho. Vai fazer um exame aí. Entendeu? Vai se examinar pra saber como é que tá o seu ouvido. Não acredito. Ah, pois acredite. Ah, quem tá meio surdo mesmo, meio moco. Que coisa. Hoje é quinta, hoje. Ó, que gracinha. Chegou mais um pra tumultuar aqui o negócio. Entendeu? Tava. Um abraço pra tu, engraçadinho. Tava bom demais pra ser verdade. Eita, 98792370. Vamos começar o Fim de Tarde na Fazenda. Opa,

comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba. Ela veio com uma dança de perebe e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança de perebe e pulava que só uma guariba e gritava A-F-I-O-U-Y. E gritava A-F-I-O-U-Y. Haja cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso. Segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. O chachá desquentou na capieira. Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava A-F-I-O-U-Y. Ah, mas gritava A-F-I-O-U-Y. Sim, mas gritava A-F-I-O-U-Y. Mande Aldo, mande Aldo. Boa tarde, João Batista Nascimento e Graziano Ramos. Bota aquela música aí do velho da macaxeira mole, empigando, por favor. Ô, André! Ô, João! O vendedor de macaxeira não toca guitarra. Rapaz, os dois. Espia, espia, espia. Quando é a macaxeira, meu filho? Tem de todo preço. Oxi! O velho da macaxeira por aqui passou, por aqui passou, por aqui passou. A macaxeira do véio era mole, papá virou, e papá virou. O véio da macaxeira por aqui passou, passou, passou. A macaxeira do véio era mole, papá virou, e papá virou. Imagina essa papinha com charque torradinho e manteiga de bater. Acompanhada de café morto no pau na batida do pilão, dá um coco, pode crer. Acompanhada de café morto no pau na batida do pilão, dá um coco, pode crer. O véio da macaxeira, ai, passou, passou. A macaxeira do véio era mole, papa virou, e papa virou. O véio na macaxeira por aqui passou, por aqui passou, por aqui passou. A macaxeira do véio era mole, papa virou, e papa virou. Dá sustância no caboclo e querência da mulher. Prove da macaxeirinha, sinta como ela é. A gente sai feliz, satisfeito, sai dançando desse jeito, levantando o poeirão. A gente sai feliz, satisfeito, sai dançando desse jeito, levantando o poeirão. Menino, olha quem tá na área. João Lacerda, viu? Ô, André! Ih, João! Tá bonzinho, tá? Tá bom demais. Olha o véio da macaxeira por aqui passou, por aqui passou, por aqui passou. A macaxeira do véio era mole, papa virou, e papa virou. O véio da macaxeira por aqui passou, por aqui passou, por aqui passou. A macaxeira do véio era mole, papa virou, e papa virou. Imagina essa papinha com uma charque torradinha e manteiga de bater. Oi, acompanhada de café morto no pau na batida do pilão, dá um coco, pode crer. Acompanhada de café morto no pau na batida do pilão, dá um coco, pode crer. O véio da macaxeira por aqui passou, por aqui passou, por aqui passou. A macaxeira do véio era mole, papa virou, e papa virou. O véio da macaxeira por aqui passou, por aqui passou, por aqui passou. A macaxeira do véio era mole, papa virou, e papa virou. Dá sustância no caboclo e querência na mulher. Prove da macaxeirinha, sinta como ela é. A gente sai feliz, satisfeito, sai dançando desse jeito, levantando o poeirão. Sigo! A gente sai feliz, satisfeito, sai dançando desse jeito, levantando o poeirão. O véio da macaxeira por aqui passou, passou, passou. A macaxeira do véio era mole, papa virou, e papa virou. O véio da macaxeira por aqui passou, por aqui passou, por aqui passou. A macaxeira do véio era mole, papa virou, e papa virou. Eita coisa boa essa macaxeira, viu? Não espalha, senão os americanos querem. É verdade. Quanto mais mexe, mexe, mais mole fica. E não fica. Não é não, André? E então? Existe isso? Quanto é a papa? Rapaz, o homem doido. Ave Maria. É mole? Maicunzinha. Existe isso? João Batista Nascimento. Eita, rapaz, que essa macaxeira mole aí foi o João Lacerda. Eita, lá em Aldeia, viu, Graça? Lá em Aldeia também tem uma macaxeira mole que só você vê. É papinha. Eita, só em olhar pra água ela já tá mole, já está cozinhando. Não acredito. É, qualquer dia desse eu vou levar você, viu, Graziano, pra comer uma macaxeira. Você vai comer uma macaxeira, Graziano, lá em Aldeia. Não. Vai, macaxeira mole, entendeu? Com charque. Eita, é uma maravilha. Nome de Deus, não faça isso não. Vai, você vai gostar. Olha, olá, meus amigos. Indo pra casa agora, ó, ouvindo esse programa maravilhoso. Graziano, coloca Planeta de Cores, eu adoro essa música, beijos, vai, vai, vai. Eita, só não disse. Clau Ventura aqui com a gente, eita. Olha, me deixa ver aqui, porque Mário de Souza está lá em Araçoiaba. Eita, tá ouvindo o programa e pedindo uma música. Porque lá no interior o povo sempre é assim, sempre é conhecido com o segundo nome, né? Mário de Souza, Mário de Souza. Eita, tem um amigo meu lá na cidade de Mogeiro que ele é conhecido por Joquinha Vitor. É, Joquinha Vitor. Lá na cidade de Mogeiro. É porque o avô dele é João Vitor, entendeu? Na verdade é João Vitor, mas o pessoal pronuncia João Vitor. Eita! É, aí diz: eita, cadê Joquinha de João Vitor? Eita, um forte abraço agora, Mário de Souza. Lá em Araçoiaba, tá pedindo fazenda na fazenda de vovô com Alcimar Monteiro. Ei, peraí, ei. Aqui, quem tem que aparecer sou eu! Eita, Graziano, tem áudio! Aqui, quem tem que aparecer sou eu! Tem áudio, Graziano! Mande áudio! Boa tarde, João Batista, aqui é Eduardo de Brusque, Santa Catarina. Alô. Um abraço, Graziano, meu cunhado. Um abraço aí, manda um alô todo especial pra minha irmã Isabel, a esposa do Graziano, meu carinho João Batista, vocês não vão nunca. Eu tava ouvindo uma história aí que o rádio poderia se acabar, mas se depender do Graziano e de mim, nós não vamos deixar o rádio acabar, nós somos fanáticos do rádio. Muito bem, aí o cunhado de Graziano em Santa Catarina. Eita, quando ele disse assim, eu cheguei, fiquei assim, ó. Deixa de saber da vida do Soto. Aí quando ele disse assim, olha, uma história aí do rádio, vocês nunca vão se acabar. Eu cheguei, fiquei maravilhado, né? Ei, Graziano, hein? Eita, muito eita, bem. Eita, bexiga, lixa. É, rapaz, você tá entendendo não a história? Muito bem, um forte abraço. Daqui a pouco a gente volta a ler mais algumas mensagens. Manda abraço e também você continue mandando o seu áudio. Manda o seu áudio. Porque aqui, agora. Quem tem que aparecer sou eu. Sou eu. Vai. Bota forró, bota pra torar. Rádio Clube. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Quando lembro de você, me lembro dela, da fazenda do oitizeiro, da cacimba velha, da puteira, do curral e da cancela, do terreiro e do barreiro que havia nela. Duas casas conjugadas, cinco janelas, do luar iluminando a noite bela. Candeeiro, a querosene, a luz de vela, que saudade eu tenho dela. Que saudade dela. Hoje vivo engaiolado nesse apartamento. Liberdade é prisioneira do meu sofrimento. Minha vida é sufoco, meu canto é lamento. Eu vou voltar no tempo. Eu vou voltar no tempo. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais eu guardei, as lembranças que eu nunca esqueci. Os momentos mais bonitos que vivi, quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi, quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Quando lembro de você, me lembro dela, da fazenda do oitizeiro, da cacimba velha, da porteira, do curral e da cancela, do terreiro e do barreiro que havia nela. Duas casas conjugadas, cinco janelas, no luar iluminando a noite bela, candeeiro, a querosene e a luz de vela. Que saudade eu tenho dela, que saudade dela. Hoje vivo engaiolado nesse apartamento, liberdade é prisioneira do meu sofrimento. Minha vida é sufoco, meu canto é lamento. Eu vou voltar no tempo, eu vou voltar no tempo. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi, quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. De vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi, quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos. Rádio Clube, forró danado, forró danado, o som do Nordeste. Eita, sou eu aqui com você no fim de tarde na fazenda, nesta tarde maravilhosa. Já tá escurecendo, tá ficando um pouquinho já, né? Já tá chegando a noite. Eita, olha, eita, me deixa. É o quê, rapaz? Eita, agora foi que deu. Não acredito. Eita, me deixa mandar aqui um forte abraço, sabe pra quem? Sabe pra quem? Pra dona Mariquinha, é, tá ouvindo o nosso programa lá em Camaragibe. Alô, dona Mariquinha, um forte abraço. Alô, alô. Olha, boa tarde, João. É Jura de Jardim Aeroporto, São Paulo. Tá ligado na Rádio Clube. Tá pedindo uma música de Pessoa do Nascimento. Obrigado, obrigado a você. Oxi. É, mas a gente tá procurando. Como é que aqui. É? Graziano tá procurando aqui Pessoa quem do é o Nascimento. Cantor? Pessoa do Nascimento. Essa é a música que tá. E tá pedindo, né? É muito difícil. É muito difícil, mas se tiver, a gente encontra aqui no nosso repertório, ali na nossa agenda. Com certeza o Graziano vai buscar. Olha, boa tarde, meu amigo conterrâneo Raposeiro. Eita, e Graziano também, um abraço. É, certa vez. Eita, tá fazendo uma cobrança aqui, viu, Graziano? É, certa vez eu te pedi uma canção com repentista. Eita, Zé Viola. Mas você não viu. Veja se você pode me atender hoje. O nome da canção é Sonho de Outono, com Zé Viola e com repentista Zé Viola. É, Severino Ramos, da capital paraibana, tá, Severino? A gente tá anotando aqui. Fica tranquilo e dentro do possível aqui, com certeza, a gente atende aos nossos amigos ouvintes que fazem o fim de tarde na fazenda como a gente. Aí aqui mandaram uma figurinha, ó, Graziano. Uma figurinha, não, a gente não tem como falar da figurinha. Como é que é? É, mandando uma figurinha aqui, já pensasse? Olha, deixa me ver aqui. Existe isso. Boa tarde, João e Graziano. Toca aí Procurando Tudo, trio nordestino. Mande um alô pra quem? A Soquinha, musa dos incansáveis, da Iputinga, lá na Iputinga, é o Canidé da Iputinga. Deixa me ver mais aqui, aí fica danado, fica difícil.